porta a Deus, é a quarta vez que estou pregando a conversa com vocês. Eu me sinto feliz e honrado por tudo isso. Aproveitando que vocês estão em pé, abram as vossas Bíblias. No livro de Êxodo. Capítulo número 14. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do versículo número 14 e do versículo número 15. Amém? Vamos ganhar tempo, porque as horas já estão avançadas. E diz assim: Deus, e o Senhor pelejará por vós e vossos faraós. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. Amém? Preste bem atenção na última parte do versículo. Diz aos filhos de Israel que marchem. Podem assentar? Como sempre eu tenho falado, e sempre falo, e não vou deixar de falar, faça desse culto um momento especial para a sua vida. Eu estava comentando com o presbítero Cléber ali, algumas pessoas precisam aprender a espiritualizar o culto. Você não veio aqui para ver quem é que está aqui. Você não veio aqui para ver como seria a festa. Você não veio aqui para procurar namorado nem para procurar namorada. Mas você veio aqui para adorar o nome do Senhor. E se é verdade que você veio adorar o nome do Senhor, então por que estás com a boca fechada, esperando um pouco mais para você adorar o nome de Jesus? O Senhor está falando desde os primeiros louvores. E eu ainda consigo ver algumas pessoas distraídas. Ei, preste atenção. Há uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Queridos, quando eu estava lendo esse texto e estava orando a Deus, e eu pedi ao Senhor que me mostrasse, que me revelasse alguma coisa nova dentro dessa palavra para a igreja de hoje. Eu sei que vocês já ouviram essa palavra, mas o pão que o Senhor preparou hoje é diferente do pão de ontem. O pão de hoje é para a necessidade de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso aos irmãos, a palavra que eu vou ministrar agora não é uma palavra tirada de livros, não é uma palavra que veio de conhecimentos seculares, não. É uma palavra que o Senhor me deu de joelhos com lágrimas nos olhos. Eu tenho certeza de uma coisa: essa noite vai ser uma noite diferente para a tua vida. Quando eu estava orando a Deus e lendo essa passagem bíblica, o Senhor me mostrou uma coisa interessante. Deus me mostrou aqui as três manifestações de Deus dentro desse texto. Eu quero pregar hoje sobre três manifestações de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: três manifestações de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, vamos ganhar tempo. Qual é a primeira manifestação que eu vi dentro desse texto? A primeira manifestação que eu vi dentro desse texto foi a manifestação do amor de Deus. Quando eu comecei a ler essa história, queridos, e nós começamos a enxergar que por 430 anos o povo do Senhor estava escravizado, o povo do Senhor estava sofrendo, o povo do Senhor, de outra hora, na época de José, eu enxerguei a manifestação do amor de Deus. A Bíblia diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas e de repente apareceu em uma sarça o Senhor para falar com Moisés. E o interessante é que ele fala para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi como o meu povo está sofrendo pela doença de Faraó. E o texto sagrado diz que Moisés: eu desci para pelejar pelo meu povo. Moisés, eu desci para fazer alguma coisa pelo meu povo. E aqui eu começo a ver a manifestação do amor de Deus e já trago uma revelação para a sua vida também. Eu quero dizer para você que quando chegar no momento da luta, quando chegar no momento da dificuldade, não pensa você que Deus vai tirar os olhos da sua vida, não. Os olhos do Senhor continuam sobre você. Ele está vendo a luta apertar, ele está vendo os espíritos do lado de você. Mas eu quero profetizar nessa noite que Deus vai descer ali para te dar vitória. Hoje Deus vai manifestar o amor dele para outras pessoas. Eu quero já dizer, crente crítico e santarrão, não se escandalize, mas Deus vai manifestar a graça do amor nessa noite. E no meio daquela conversa, Moisés pergunta: Senhor, quando eu chegar diante deles, eu vou falar que alguém me enviou, mas qual é o meu nome? Qual é o nome do Senhor para que eu possa dizer que eu fui enviado por alguém? E o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, não está escrito, mas eu vou usar essas palavras. Moisés, não tem como eu escrever o meu nome para você. No teu dicionário, Moisés, não tem palavras que possam descrever a minha grandeza. No teu dicionário não tem palavras que possam chegar perto e dizer quem eu realmente sou, Moisés. Então você vai dizer que eu sou o que sou enviou a voz. Quem sabe Moisés quis perguntar para Deus: mas Deus, eu sou, o Senhor é o quê? Ora, Moisés, é muito simples. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o filho das estrelas. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou Jeová de Deus. Eu sou Jeová Rafa. Eu sou Jeová de si. Eu sou Jeová Sabaote. Eu sou, Moisés. Eu sou. Moisés entendeu o recado de Deus. O que Deus estava querendo dizer é que não importava quem era o povo, importa quem ele é. Está entendendo? Não importa quem tu és nessa noite, importa quem ele é. Tu pode ser o pior dos pecadores, mas se nessa noite tu reconciliar com Deus e ouvir a voz do Senhor, pessoas, e não consigo ver a manifestação do amor de Deus. Outro dia, os dois finais de semana passados, estava pregando em Mogi e eu pude ver a manifestação do amor de Deus. Durante a pregação da palavra, Deus começou a abençoar e derramar uma graça sobre o povo. E daqui a pouco levanta uma irmã lá no meio da igreja e começa a rodar, a profetizar, a glorificar, a falar em mistérios com Deus, até aí tudo bem. Mas quando eu fui terminar a minha participação, eu fiz o apelo, aquela mulher levantou a mão para aceitar Jesus. Eu fiquei pensando, mas como essa mulher estava profetizando, falando em mistério agora? Aí quando chegou no final do culto, eu chamei ela para conversar com ela, ela falou para mim assim: olha, eu sou a missionária que estava desviada. Fui mãe de santo durante 48 anos. E há 4 meses eu fui desviei dos caminhos do Senhor. mas nessa noite eu não só voltei para Jesus, como eu senti a manifestação do seu amor. Eu não resisti, eu comecei a perguntar. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não estou usando a minha técnica para te envolver em nada. Eu quero profetizar a unção do amor de Deus, que transcende todo entendimento humano, vai te abraçar nesse lugar. Quando Deus quer manifestar com amor, Deus quebra toda lógica. Muitas das vezes nós queremos que Deus manifeste com poder, com unção, com autoridade e tudo mais. Mas nessa noite é diferente aqui. Deus vai se manifestar primeiro com amor para a sua vida. Esse sentimento de tristeza, de que não vale nada, vai cair por terra. Eu prometo que tu vai sentir um abraço de teu Deus nessa noite. Senhor, oh, aleluia, como ele compadeceu daquele povo que estava sofrendo, ele se compadece da sua vida nessa noite, sabe por quê? Isaías capítulo 64, versículo 4, desde a antiguidade não se viu, nem dos ouvidos se ouviu, o Deus com ele, que trabalha em prol daqueles que nem espera, está esperando Deus, então tua vitória é certa nessa noite. Quando eu digo que a manifestação do amor de Deus quebra a lógica humana, eu olho para a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo de número 8. Alguém trouxe uma mulher e foi apanhada em pleno adultério. Coloca ela diante de Jesus e pergunta: e agora o que, é que nós fazemos com ela? A lei manda apedrejar, e o que o Senhor diz? A Bíblia diz que ele se abaixou e escreveu no chão. Alguns estudiosos dizem que escreveu, que Jesus escreveu, não sei o que ele escrevia. Quem sabe ele não escrevia assim, queridos? Aonde abundou o pecado, superando com a graça. Quem sabe ele não escreveu assim? Os homens dizem culpado, mas eu digo inocente. Quem sabe ele não escreveu assim? Não há esperança para o que morreu, mas para o que está vivo há esperança na terra. Oh, Madagascar, Madagascar. Ele coloca uma palavra totalmente diferente. Ele vira para os fariseus e diz: quem gosta de pecado, que atire a primeira pedra. De repente as pedras começam a cair no chão. Eles eram acusados pela própria consciência. Tem gente que não está entendendo o que Deus está falando ali nessa noite. Ô fariseu, Eu já te perdoei. Moisés vai até aquele lugar. Convence o faraó, após ali os sinais que foram feitos, e leva aquele povo ao lugar. E aí Deus me mostrou a segunda manifestação. Manifestação da providência. Essa palavra é forte para você, né? Deus sabe como tu está precisando de uma providência nessa noite. Essa palavra foi como uma flecha que atingiu teu coração do meu. Tu está numa situação tão difícil. É providência ou morte? A palavra é providência. É um chão de providência que Deus envia para a tua vida nessa noite. Eu tenho uma palavra. Tu não vai morrer. A providência vai vir. Aquele povo caminhou na cidade de Egito até a beira da praia, 300 quilômetros, e saíram sem pegar comida para menos de 7 dias na sua bagagem e a bolsa, e um pouco de comida que daria no máximo 7 dias para sustentar eles. Saíram e pararam em um lugar chamado Pi-Hairot, perto de Baal Zephon. Essa cidade tem por significado o seu nome, Boca da Caverna. E Baal Zephon tem por significado o Senhor das Trevas, ou o lugar de trevas. Veja bem como Deus trabalha, Deus. Quando Deus quer manifestar a sua glória, quando Deus quer ser exaltado, Ele traça caminho diferente para o homem seguir. Seria bem mais fácil para a nação de Israel ir pegando o mar Mediterrâneo e chegar no seu destino. Mas Deus traçou uma outra rota. Eu quero falar uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. Não é tu que traça o teu caminho, homem. Quem traça a tua jornada sou eu. Tu vai no teu pé, tu passa por onde eu quero. E ainda que o caminho pareça ser um caminho de espinhos, ainda que pareça ser um caminho de dificuldades, Deus quer que tu passe por ele. Por quê? Ele quer manifestar a sua providência. Ele quer manifestar a sua providência. E quando chegam acampados ali na praia, conforme dito alguns historiadores, era um canal que teria que atravessar 18 quilômetros, um braço do Mar Vermelho. Eu estive vendo algumas fotos. É uma praia que do lado só tem montanha, mas não é montanha que tem para escalar, subir são pedras. E do outro lado só montanha também. E se olhasse para trás era um caminho curto, cheio de voltas assim. E quando o povo do Senhor parou ali e olhou para trás, viu a poeira que subia do deserto. Vinha faraó com grande fúria. Vinha um adversário com grande fúria querendo buscar o povo que esteve com eles. É, meu filho. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe nessa noite que eu preciso falar para o povo. Deus dá uma ordem para Moisés e diz: Moisés, por que que tu clamas a mim? Estenda a sua mão sobre as águas e mande que o povo ande. Preste atenção. Quando Moisés estendeu as suas mãos, simplesmente o mar se arredou do seu lugar. Conforme diz o historiador José, a oração que Moisés fez naquele dia foi mais ou menos assim: ó Deus Todo-Poderoso, nem sei que tu governas os céus e também na terra. Eu nem sei que o mar são obras das tuas mãos, e sei que essas montanhas também foram criadas por ti. Se tu quiseres, Senhor, essas montanhas lugar do Espírito do Senhor. Aí vem a revelação de Deus no oeste. Faraó não sabia que entre ele e o povo havia algo, havia a coluna da presença de Deus. Eu quero falar para você nessa noite que está com medo de Satanás aí. Eu quero falar para você que está com medo do acusador da tua alma. Antes dele chegar até você, tem a coluna de fogo. Tem a coluna de fogo. Ele não vai te tocar, não, meu filho, não te preocupa. Ele não vai te tocar, não, sabe por quê? Porque o Senhor já foi lá. Já foi lá. Ele já foi lá, já está confundindo o adversário. Ele já foi lá e já colocou o adversário para ficar confundido aí. Que isso não é? Deus que manifesta amor, é o Deus que manifesta providência pela minha vida e pela sua vida. Ele está aqui nessa noite, não somente sondando o teu coração, vendo a tua sinceridade diante dele, vendo a tua necessidade diante dele, e está dizendo: agora é agora que eu deixo para pelejar para o meu filho, é agora que eu deixo para se morar com os outros. Deixa eu adiantar porque é a hora do Espírito. Aleluia! Eu aprendi também que depois que Deus manifestou com o seu amor e com a sua providência para aquele povo, Deus se manifestou também com a consolação. Diga comigo: consolação. O que é consolação? Consolação não é aquela palavra que quando nós erramos, alguém chega e diz: rapaz, por que tu errou? Tu não devia ter feito isso. Olha, que o teu colega, aí é só Deus na causa para resolver. Isso não é consolação. Sabe o que é consolação? É após marchar por 18 quilômetros dentro de um mar aberto, chegar no outro lado cansado, sentir sede. O povo começou a sentir sede e começou a clamar a Moisés: Moisés, nós queremos ar. De repente o povo de Deus nasceu e começa a cavar o chão. E quando consegue encontrar a unidade, pega a roupa. E quando o povo quer saber, a manifestação da consolação do Senhor. Espero que você vai entender o que eu estou dizendo. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, pega um pedacinho de pau, Moisés, joga dentro da água. É aquele lugar que era lugar de amargura, se tornou uma água salgada. Doce. Beberam a água saciados. Tem gente que não entende o mistério de Deus. Tu acha que teu Criador vai deixar você morrer no deserto? Quando Deus disse marche, Deus sabia onde eles iam parar. E Deus está pedindo para alguém aqui: marche, marche. E ele está preocupado: mas onde é que eu vou chegar? Não importa, marche, marche nessa noite. Não importa onde tu vai chegar, importa que quando você chegar, a consolação vai estar contigo. Eu te pergunto: onde é que vai dar o final dessa marcha? Porque eu tenho certeza de uma coisa: aquele que te projetou não conhece o deserto. Tenha certeza de uma coisa: Deus não vai deixar você morrer nesse deserto, não. Ai, não, não, não, não, não, não. Estreitou. Vai no meio que eu vou te falar, mas eu preciso dizer isso para você. Sabe por que você está perecendo nessa prova, querido? Porque você marchou antes da hora. Não era o tempo de marchar e você tomou as iniciativas. Agora tu está pagando um preço terrível na tua alma. Tu perguntas a Deus: mas por quê? fogo e não azeite. Chora mesmo, pode chorar. É Deus, é assim mesmo. Deus permitiu que isso acontecesse para Deus se manifestar mais uma vez com aquele que consola. E nós temos aqui já no capítulo 15 de Êxodo. Ele manifesta como Senhor que sara. Presta atenção que ele se manifesta como Senhor que sara. Hoje o dia eu vou matar. Entendeu? Vou ser bem mais claro para você entender. Quando um soldado ele vai à guerra e ele sofre ferimentos, quando ele volta, antes dele receber a medalha, antes dele receber os elogios, ele recebe um tratamento especial. É o tratamento que cura as suas feridas, é o tratamento que restaura a sua saúde, para então ele ser premiado, para então ele ser recebido. O que eu quero dizer para você nessa noite, alguém está aqui, e o seu nome é Jeová. O Deus que te sabe, o Deus que te cura, o Deus que te assistiu durante essa peregrinação, e chegou o momento agora que ele quer dar suas feridas, chegou o momento agora que ele quer te curar primeiro, chegou o momento agora que ele quer manifestar a unção de cura no meio do seu povo. Oh, aproveita esse momento para fazer o Deus que manda. Coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, aqui chegamos. Tu sabe como foi difícil essa caminhada, Jesus. Tem soldado aqui, Jesus, que está aqui, mas o coração está tão machucado, tão ferido. A ferida não é só no corpo físico, mas como na alma. Tem palavras, Senhor, que machucaram mais do que uma espadada ou do que um tapa na face. Tem enfermidades físicas também, Senhor. Que a medicina diz que não tem jeito. Que os médicos falam que não adianta mais. É só esperar ver o que acontece. Mas Tu és Jeová. Deus te cura. E como teu filho, como ministro desta palavra poderosa, sob o poder desta palavra, meu Senhor, aonde tiver uma enfermidade, arranca ela, mas arranca com força, arranca toda enfermidade agora, seja física ou espiritual. Deus está mudando tudo aqui. Vamos tomar nada. Tu sai da tua casa com ódio no coração. Fala pra Jesus que tu quer, que não quer, que é primitiva, tia. Fala pra Jesus que tu quer. espiritual, vamos orar. Milhões na voz tem que cair por terra. A partir do momento que a gente começa a orar, amiga do Espírito Santo, não é por força e nem por violência, mas é segundo o teu Espírito. Tu falou com essa pessoa hoje. E agora eu quero todo o que vier na morte, porque aprender nesse lugar ele está aí, Senhor. Ei, você que está me ouvindo, você mesmo. Vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Vem para mudar de vida. Vem para tomar um passo na tua vida, na vida da primeira pessoa. Eu quero mais. Aleluia. Eu quero falar um chico alto aqui essa noite, meu Senhor. Sem força e sem violência. De livre e espontânea vontade, tu vai sair do teu lugar e subir para frente. Vem o Senhor te chamando. Vem o Senhor precisando de ti. Ei! Cadê a segunda pessoa? Aleluia! Já está vindo uma segunda pessoa, meu. Quero a terceira agora. A terceira pessoa que ela entra, sai do lugar. Eu vou ver o que o Senhor tem como vida. E milagres que não vai dar agora. A quarta pessoa para Jesus, sem força e sem violência. Apenas pelo poder do Espírito Santo, sai do teu lugar. Agora ela dá a mostrar.

joelhos. Alma aleluia. Já posso sentir. Eu louvo a Deus. Amém. amém, pastor, sempre dando um apoio, sempre dando um auxílio, porque estamos começando agora, então sempre contando com o meu pastor, sempre assim pedindo algumas instruções, né, e o pastor sempre pronto, nos ajudando. Assim, eu vou estar somente respondendo aos irmãos, já que eu já estou agradecendo o coletivo a todos, finalizando as palavras, já são assim 20 para as 11. Os irmãos, dão uma força para a gente ali na cantina, tem algumas coisas ali gostosas, que as irmãs sempre de oração nos ajudaram, fazendo ali algumas coisas boas, gostosas. Os irmãos também estão nos ajudando para estar nos convidando a todos os graças, amém? Assim, eu faço a finalização do trabalho para as famílias pais, amém? Graças a Deus, quero convidá-los a estar em pé, agradecendo a Deus em primeiro lugar, e todos os irmãos da costa, ali em todas as congregações que nos atenderam, leve essa oração para aqueles que não puderam vir, e os dirigentes, pastores das congregações, Deus abençoe grandemente, e nós, na medida da nossa possibilidade, estaremos também cooperando com vocês nos trabalhos que serão realizados por Deus.